45988282828 é o número no WhatsApp. Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o perfil no Twitter. E tem também o telefone fixo, né, que hoje em dia já praticamente ninguém usa, fora aí a galerinha que passa trote nos orelhões, né, molecada? E os insuportáveis atendentes de telemarketing, né? Pois é, anotem aí pra ligar pra gente, ó, 3028-2828. E eu acompanhei durante a semana reações aí de pessoas indignadas nas redes sociais com a matéria exibida pela Rede Globo no domingo passado, no programa Fantástico, sobre o esquema de corrupção descoberto aqui na cidade, na Operação Pecúlio, né? Muita gente reclamando da Globo, que só mostra coisa ruim, etc, etc. Olha, eu achei, minha opinião, tá, que até a matéria da Globo pegou leve. Poderia ter explorado muito mais e sujado muito mais, né, a barra daqueles que sujaram a mão aqui na cidade. Mas não tem que reclamar da Globo, não, né? Tem que reclamar aí dos políticos e dos empresários que participaram de todo esse esquema. E também, né, dos cidadãos, né, de nós mesmos, que com o voto aí ou omissão permitiram que a coisa chegasse a esse ponto. E no mais, até eu apareci na matéria. Pois é. Eu não estava assistindo ao vivo e tomei um baita susto quando a Luciana, aqui na rádio, né, me marcou na rede social dizendo que eu tinha aparecido. Eu já imaginei na hora até o delegado da Federal já batendo na minha porta, né? Mas não era nada disso, não. Felizmente, né? Eu apareci numa imagem de arquivo de 2012, entrevistando o então prefeito eleito, Reni Pereira. Pois é, né? 5 anos depois, quem diria que as coisas estariam nesse patamar? E, ó, pra quem diz que a Rede Globo só mostra coisa ruim de Foz do Iguaçu, no mesmo dia, tá? No domingo passado, também teve o menino Juan participando do programa The Voice Kids e mostrando aí o talento, né, da rapaziada também aqui da cidade de Foz para coisas legais. Não talento aí para esquemas ilícitos, né? E é por essas e outras que precisamos de mais iguaçuenses como o Juan e menos picaretas locais ou de fora que dilapidem a nossa grana. Fronte Transamérica, até meio-dia.